Salvador, até 3530, aceita a informação Eco para Aracaju. Zero Aracaju, nível 190 da cola pistão 0 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 120 décima 8, acena 5554. Salvador, 35, B0 no 3 para funcionamento. Autorizado, Sushi, reporta táxi, 35, B0. Reportará táxi, 35, 20. 520, estamos com 119, Recife, 2 horas. Exatamente, a próxima disparada 10 é que se havia Índia, então 32, então 3520, reporta pronto. Que legal, 10 no meio. Vai reportar pronto, ponto 0, 3, 5 ou 2 0. Salvador 3520 está pronto, ponto 0. Salvador 3520, voto 100 graus, 049, autorizado alinhado, decolar pistão 0. Beleza, decolar 10, 3520. Voo 628, bom dia, voo Aduna, senhora identificação, desce inicialmente para 3.000 pés, ajuste 1.016. Inicialmente 3.016, voo Aduna, 628. Controle 320, bom dia. 3520, muito bom dia, sob contato radar CB190 na saída Tucajá, Maracaju. Ok, subindo ao nível 190, quando possível uma proa direta para Aracaju? Lá de coordenação com o Recife, está 3520. Muito obrigado. Pelo centro Recife, segue da presente direto a Aracaju, sem restrição, subindo a nível de voo 190. Sem restrições, direto a Aracaju, 190. Obrigado, 3520. 520 da presente na Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, obrigado, Salvador, bom dia. Bom dia. Bom, no 628, desce para 2.000 pés, ajuste 1.016, está autorizado a final ILSXR, reporte estabilizado. Bom, no 628. 2.016, aí reporte estabilizado, 628. Salvador, bom dia, 18, 17 da Gol com informação Eco. 817, bom dia. Guarulhos, nível 360, via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5567. Zero conforme a Zulu 16, decola da 10 da El Leda Bridge. O controle opera em 1208, 5567 ao transponder pro Bono 817, estamos no portão 5. A porta puxa, Bono 817. É portarendo. Torre ou Gol 1897 voltado? Sim. Só confirma pra mim, por gentileza, nosso plano aqui seria... a saída seria Bael, Leda, Cidim, prosseguindo por Apes do Lu 1-0 até Bridge, e aí interceptar Apes do Lu 1-6 pra BHZ, confere? Mano, após Leda, foi a Bridge, já direto Bridge, captando Apes do Lu 1-6. Ah, ok, então Leda, aí vou a Bridge direto, interceptar, muito obrigado. Localizador, voo no 628. Voo no 628, completa sinal, chama turno no 8, meia dúzia. 18, meia dúzia e 14, voo no 628. Correu o voo no 628, está estabilizado na sinal da 10 baixada. Baixada ainda não, vem sim. Reporta frente checado no 628. Obrigado, ano 628. 628, vento 120 graus, 069, autorizado, pouso, pistão 0. Unipouso, 628.